O som de Pacarena chegou. Só quem tá solteiro, bota a bolsinha pra cima, batendo na palma da mão. Palma da mão, palma da mão. Chegou Palmares. Moraes, tá no ar. Família, mutantes e equipe moral. Vamos, avante! Família, mutantes. Meu amigo Sazinha, show, abraço, Sazinha! Vamos, avante! Bora! Viviane Batidão, sucesso! Sucesso! DJ Betinho. As músicas com som Moraes bombando! Pensando aí! Me diz onde está você, que não está aqui. Seu cheiro ficou em... Cadê a galera do Clube do Rimo? Sem pensar em ti, sou louco por você. Com a equipe Gaspar, pra sempre vou te amar. Por que não volta? A gente tem tudo pra dar certo a cada hora. Abraço, dona Liga da Justiça, também aqui com o São Moraes. Um abraço, Liga da Justiça. Nossa história começou de Daniel. É um show. Quero tudo de novo, prometo te fazer feliz. Diz onde está você, que não está aqui. Seu cheiro ficou em mim, não consigo mais dormir sem pensar. Para as forças atrevidos do dólar. Por você. Obrigado, meu amigo Thiago do Palio, tá por aqui, o Eric. Pra sempre vou. Eric do dólar. Por que não? Fala, Josué. A gente tem tudo pra dar certo a cada hora. Eu sinto. Aparelhagens. Jefferson Lucas, Duda, Osiel, Cleiton, toda a família MDM. Seus olhos te entregavam, eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. Como me explicar? Amor, melhor deixar pra lá. Tem coisas que não foram feitas pra entender. Amigo Davidson, parte da vila, galera da Vila dos Cabanos. Oh, essa paixão surgiu do nada. Me apaixonei por você, anjos sem asas. Oh, esse amor que eu quero. o Ravel tá aqui com o São Moraes. Fala, Ravel. Esse amor que eu quero tanto, eu nem troco por nada, meu anjo sem asa. Meu amigo Sargento Rubens, um abraço pra você, Rubens, toda a sua comitiva. Torcida Palmares, lotadinho de ponta a ponta, o clube do reggae. Trio das Aparelhagens. Toda a sua família. Amiga Roberto, um abraço do Moraes. Moraes. Sucesso. Aqui. Chega aí. É ao vivo, Daniel. Solta, porra. Solta o som. E o Romildo também tá o Mosquito, toda a família Mega Mala, galera de Belém aqui no Palmares com o São Moraes. Encheu de amor meu coração. Como de bom é você, você é você. Sonho e desejo em te ter. Mesmo distante eu te amava, te amava. Há muito tempo eu te esperava. E os melhores. O amor chegou pra ficar. Seu olhar brilhando em meu olhar. O amor chegou pra ficar. Você vem. Ué. Boa aqui, é Moraes. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças. Um abraço forte ao Tiel, do Bia Evelyn. Tá o Naldino. Meu caso. Joelito, toda a galera da família. Não te envolve. Mas como é que eu vou me casar? Bora, Chiquinho! Eu queria tirar você da minha vida, esquecer que um dia eu já te encontrei. Mas meu coração não quer deixar. Moraes. Ele chama por você. É seu nome que ele grita bem alto. Um abraço forte às Barbie Gays! Está aqui. Aqui com Moraes. É seu nome. Lotadinho aqui no Palmares. Yane Batidão, sucesso. Sucesso absoluto. Betinho. Valeu, meu amigo Zildo. Belém. Você é o cara da mídia. O cara da mídia do Palmares. Meu amigo Zildo. Cláudio Daniel. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças. Mas não paro de pensar em você. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda não. Pra sorte, o Abraão e a primeiríssima Cleice. Eu queria. Aqui com o São Moraes, um abraço, Abraão. Na vida, esquecer que um dia. Eu já te encontrei. Tiago Padre, o Eric do Dólar. Meu coração não quer deixar. Meu amigo Josué. Ele chama por você. Galera aqui com o Moraes. DJ Daniel. O nome que ele grita bem alto. Me diz como é que eu posso ser feliz se você não está aqui. Yeah. Esse é o nome que ele grita bem alto. Emmanuel. Vem curtir. DJ Daniel, detonando os sucessos pra gente dançar. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício. Vem se apaixonar com DJ Daniel. Essa aqui é boa. Pois senti, eu vou mesmo endoidar. Endoidar! Tá maluco, vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. E não canso de te dar amor. Se te vais, eu enlouqueço. Coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és as melhores. Minha rainha. Alô, minha rainha. Minha. Moras do Palmeiras. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Tu. Porque tu és o meu vício. Abraço forte, amiga Roberta, toda a sua família. Mas o meu vício. Um abraço pra você, Roberta. Meu vício. Ela que é fanática aqui no seu morado. Com o DJ Daniel. Aqui com o Daniel. Olá, Roberta. Olá, DJ Daniel. Olá, R15. Pra sua cabeluda tá aqui com o seu Moraes. Mas eu enlouqueço com a cabeluda. Moraes. Como dá valor, mas tu és. São Moraes. Minha rainha. Sempre. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Tem alguém do Pai Sandu aí? Bota essa mãozinha pra cima. Só que vai passar agora pra primeira divisão. Só quem bota fé, bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. E a galera do Clube do Remo. Sucesso no ar! Família bebe sem motivo. Lembro da gente conversar. Ah, o Jeffinho, o Toninho aqui com o Moraes. Lembro nós dois no telefone várias madrugadas. Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado. Pra cima, meu... Lembro da gente andando de mão dada. Pra cima de mão dada. Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa. Mais tarde tem São Moraes em Monju, na Vila Anjal, todo mundo convidado. A very far boy, no tell me goodbye. A very far boy, não me diga adeus. Onda é onda! Ai, ai, ai, ai, ai! Ai, ai, ai, ai, ai! Ai, ai, ai, ai, ai! Se ela vinha profissional, ela fica louca demais! Na hora da treta, ela sabe como é que faz, né, Daniel? Daniel! Na hora da treta, ela sabe como é que faz! Na hora da treta, ela sabe como é que faz! Vai! Alô, caçadores do rock! Ai, ai, ai, ai, ai, só vinha profissional. agradecer, um abraço forte pra vocês também. Alô, atrevidos do dólar. Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia. Batia nosso bonde. Que correria! Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria, hein? Lotado, socado de ponta a ponta! Desse jeito mesmo. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Tirei, botei, tirei. No fim do movimento você fala. Tirei, botei, tirei. No fim do movimento você fala. Tirei, botei. DJ Ellison Produções, de Santa Maria. Isso, deixa eu tocar o DJ, pô. Galera da Pista Negra, um abraço forte. Aqui com o São Moraes, quem diria, né? Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Joga a mãozinha pra cima e grita. Rock doido! Caçador do Rock. Dia 8 tem o aniversário da lenda promoter lá em Abaité. De onde é? Mãozinha pra cima, direita, esquerda, vai! Oi! Torcida Paisandu. Terror, essa galera bicolou. A música do momento do Moraes é essa aqui, doido. Comigo. Alô, Bassi. Zé Bonitinho de Bragança. O Zé Bonitinho, o 1 e o 2. Um já é bonito, imagine dois, né, porra? Moraes lotado pra Qual marisquinha? Moraes. Lotado. Moraes. Tá no olho pra tu ver ela quebrar. Mas que morena, que loira, que pretinha, que gosta de quebrar. Xuxa, xuxa, xuxa. Mas que morena, morena, que loira. Tava no fluxo, avisando a vinha no grau. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, e burro pau. Põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe, põe. É rock doido! Abraço, amigo Cezinha, daqui do Lajino também! É o som Moraes, que as malinhas adoram! É o som Moraes, Cezinha! Na condição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaituba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave. Daniel comanda o show. Que o baile é. Esse é o presente lá do Bala de Prata. Menina, menina, sou da balete. Em participações ficou filé. Leque pia. Estourada, galera. Cena, calcada pra viola e a balete no esquenta. Sou linda, menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pia. Sou linda, menina, que chega roubando a cena. Calcada pra viola e a balete no esquenta. É, Viviane Batidão. DJ Betinho e Isabelense. Na condição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaituba. Se liga. Um abraço, príncipe Gui. Ah, pronto, chegou o príncipe. Vinho bem suave, vem que nós curtimos. Rodriguinho, fala, Ravel. Comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda menina, que chega roubando a cena. Calcada da viola e a balete no esquenta. Linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pia. Meu amigo David, sou parte da vila. Cena. Amigos de Vila dos Cabanos, também vem comigo. Tá. Onda! Tailândia em peso! Claro, pô! E Moraes no Palmares! Brasil do... Eu jurei ser forte e esquecer você. Não importa quem errou. Dividimos a dor. Falo que não dá mais. É o meu jeito de fingir. Mas esse teu silêncio sempre vê se no fim. É tão difícil aqui sem você. Difícil. Melody. Procura um pouco de você. Que mate essa saudade em mim. Procura um pouco de você. Abre a sorte a Paloma também, a Deise. A Jaque, alô Samara. Que mate essa saudade em mim. A Samara tá aqui no São Moraes. A Samara que não trai. É sério, pô. Ui. São Moraes. Cláudio Daniel. Anderson Moraes. O som com nome e sobrenome. Agora que eu quero ver. DJ Daniel, toca pra mim. Só se for no Moraes, vai. No som Moraes, quero te ter. Tô aqui, meu amor. Eu te amei de verdade, mas você não acreditou em mim. Hoje vivi com uma outra que te engana e pra você não tá nem... É hora de dançar! Se tivesse o poder de voltar ao passado, me amaria como te amei. Mas as viradas da vida são incompreensíveis, hoje sabe o que eu passei. Gira mundão, sofre o seu coração, não ligue pra mim pra pedir perdão. Me arrisquei, te amei. Fabricino da Nike. Eu sou. Também dá o Denilson, o Danilo. A Tati, a safada de Palmares. Também dá o Darley. Pedi perdão, me arrisquei. E Tati, tu é safada mesmo, é Tati? Ui. Eu sofri por essa paixão. Oh, oh, oh, oh, oh. Então pronto, porra, eu sou safado. Oh, oh, oh, oh, oh. Colado, socado, meu irmão. Eu te amei de verdade, mas você não acreditou em mim. Hoje vivi com uma outra que te engana e pra você não tá nem aí. Se tivesse o poder de voltar ao passado, me amaria como te amei. Mas as viradas da vida são incompreensíveis, hoje sabe o que eu passei. Gira, mundão. Sofre o seu coração. Não ligue pra mim pra pedir perdão. Me arrisquei, te amei, não me valorizou. Eu sofri por essa paixão. Gira mundão, sofre o seu coração. Não ligue pra mim pra pedir perdão. Me arrisquei, te amei, não me valorizou. Eu sofri por essa paixão. Gira mundão, sofre o seu coração. Cheguei em frente ao portão. Eita, Moraes, já veio um cachorro, moleque. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Quero nem saber, a gelada tá rolando. Eu voltei. É o toca tudo do Pará que chegou no Palmares. São Moraes. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Evelyn e o Tiel, aqui comigo, no Moraes. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. Mais tarde tem Moraes e Moju, Vila Laranjal. Eu voltei. E agora? Agora pra ficar. É aqui. Porque aqui... Aqui é o meu lugar. Daniel. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Atrevidos do dólar. Fui abrindo a porta devagar. Bora ver a porta, bora. Mas deixei a luz entrar primeiro. Olho nessa porta, não. Todo meu passado iluminei. Que amorás? E entrei. Davidson Patti, amigos de Vila dos Cabanas. Com Moraes, aqui no Palmares. Ainda na parede. Na parede. Moraes. Meio amarelado pelo tempo. Eric do Dólar. Vindo de corpo. Por onde andei? Eu falei. abraço, Cavalinho Amara. Aí da lanchonete Mistura de Sabores. Aqui. Aí companhia com o Gerson também aqui com o Moraes. É o meu lugar. É com o Daniel. Daniel. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Tiago do Palio. Vá lá, Príncipe Charlie. Sem saber depois de tanto tempo se havia alguém à minha espera. Cezinha achou. Passos indecisos também. Esse gosta do Moraes também, né, Cezinha? E pare. Nossa, Cezinha, chega mais, não tô te ouvindo, porra. Não tô te ouvindo, se tu tá falando. Quando vi que dois braços abertos me abraçaram como antigamente. Festa vai até 4 da manhã. Nossa, menino, que é isso? E chorei, e chorei. Eu falei até 4, porra. Nossa, menino, que é isso? Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui, é aqui, aqui é o meu lugar. Moraes. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Eu parei em frente ao portão. E o cachorro? Meu cachorro me sorriu latindo. Banda 007. A parada aqui é o Moraes. Eu não consigo entender. Não sei porque tudo acabou. Sem você eu sou sonhador, sem noite sou ninguém. Vem arrochando. Não sei, talvez, será que ainda pense em mim? Triste acorda e saber que não... Moleques do B13! Cada dia sem você. No Palmares. Pra mim. E hoje, garoto? Hoje eu chorei. Olhei suas fotos e chorei. Chorei de saudade. Meu amigo Sazinha Show, fala Sazinha! Meu amigo Thiago! DJ Daniel, tocando no som. Banda 00. DJ Daniel, bombando as melhores pra galera! Nada se compara a ti. Eu nunca amei alguém assim. E sem esse amor. Abraço forte, amigo Rodolfo, lá de Moju, Rodolfo do Guanabara. O homem é bom! Eu nunca vou te esquecer, de fotos e lembranças vou tentando viver. Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta. E aí, amiga Roberta? Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei de saudade. De arrochar. Minha vida vai, e cada vez você mais luz, e o tempo não passa. Abraço de afino John Lennon. Ele do meu amigo, tá comigo. Olhei suas fotos e chorei de saudade. As Barbie Gays de lá de Tailândia. Liga aí. Aonde é esse som? 007. Música nova do Moraes. Sem som. Mesmo longe de você, juro não consigo esquecer aquelas noites de amor. Diz agora o que dá pra fazer. Se a saudade só faz maltratar, meu coração aprendeu a chorar. Não consigo ficar sem te ver, preciso de você pra viver. Então liga pra mim, que eu vou te buscar, fora do país, em qualquer lugar. Em qualquer lugar eu vou te buscar. Eu vou correndo. Vem pra cá, meu amor. Vou te levar. Leva pra cá. Pro Sonora. Moraes. DJ Daniel, quem vai tocar? Eu vou correndo te encontrar. Não demore. Família MDM, um abraço forte. Amor. Galera aqui no Som Moraes. Vem me levar pro Som Moraes. DJ Daniel, quem vai tocar? Mais uma vez o Moraes em Vila Palmares, recordista de público sempre. É o Moraes do povão sempre aqui. É ou não é? Vamos lá, Daniel. Manda 007. Vem, parceiro Eric. Mesmo longe de você, juro não consigo esquecer. Aquelas noites de amor, diz agora o que dá pra fazer. Se a saudade só faz maltratar, meu coração aprendeu a chorar. Não consigo ficar sem te ver, preciso de você pra viver. Então liga pra mim, que eu vou te buscar, fora do país, em qualquer lugar eu vou. Eu vou correndo te buscar, vou te levar pro Sonora. DJ Daniel, quem vai tocar? Eu vou correndo te encontrar. Não demore, quero seu ar. Abraço forte toda a galera do quilômetro 50. Vem me levar. Galera do 50, toda a galera, um abraço forte. DJ Daniel. Galera do Olho d'Água, um abraço pra vocês. Te leva aqui no Moraes. No Sousa Moura. Moraes. DJ Daniel, quem vai tocar? Te encontrar. Oh, oh. Oh, oh. Banda, oh, oh. Açaí e Pimenta. Ah, essa música tá bombando, hein? Quando lembro. Te perdi, muito carente, estou pagando o preço pelo que fiz. Quase crazy, por te amar, não me entreguei, fui insegura, meu amor não quis dar. E na dúvida eu só te fiz sofrer, como menina eu agi, fui tão. E desprezei o seu amor, aí na real não quis te perder, fiquei sem o meu grande amor. Um abraço, Macapá, também tá o Irituia. Amor fiel, aqui no São Moraes. Pense no Rituia. Lindo de corpo. No Som Moraes, a tradição sonora de Barcarena, com DJ Daniel. Amor fiel, pra sempre eu vou ter, família distante, meu amor é pra você. No Som Moraes, a tradição sonora de Barcarena, com DJ Daniel. Essa música vem bombando. Tá dentro, hein? Nos arrochas mais tocados do momento. Claro, tem que ter Moraes. Quando lembro que perdi, muito carente, estou pagando o preço pelo que fiz. Quase crazy, por te amar, não me entreguei, fui insegura, meu amor não quis dar. E na dúvida eu só te fiz sofrer, como menina eu agi, fui tão. E desprezei o seu amor, aí na se perder, fiquei sem o meu grande amor. Amor, seu coração se dividiu. Amor fiel, pra sempre eu vou ter, família distante, meu amor é pra você. No Som Moraes, Moraes. Sou Moraes. Estamos aqui. Daniel. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. Davidson, parte da vila. Temos tantos planos, compramos tantas coisas. Aqui no Palmares. O amor é longe. Amigos sempre. Pra cima, meu DJ! Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um. Dola. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira, o nosso carro. Por você eu vivo e morro, mas esta casa eu só vou levar. Meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã... O Marquinho Pequeno da Farra, mas... Tá ele e a Rayane também do meu... Filha primeiríssima. Alô, Aline, um abraço pra você. E até ficar no soro, mas dessa... Olha, DJ, quando vai embora, ele leva só o computador e a controladora. Bora, Palmares! Banda 007. Coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um final. Pra sorte, Adriana também. Quero que seja o... A Geise, alô Anderson. Sim. É o teu som que tá no ar. Se o nosso amor se... Moraes. Eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira. Tadinho, a curtição aqui no Moraes. E até ficar... Alô, barbiguês. Mas essa casa eu só vou levar. Meu violão e o nosso cachorro. Toca a música completa do Jeitinho. Quem é Moraes? É Moraes de coração. Deixa comigo. É melhor chorar por amor do que nunca ter amado. Aqui toca é sucesso. Eu não quero sofrer arrependido por não ter tentado. Inácio da Transmoju. Eu deixo você fingir que me ama. Aqui é Moraes. Me dê momentos de felicidade. Aqui é Moraes. Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade. Aqui é Moraes. Eu deixo você fingir que me ama. Me dê momentos de felicidade. Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade. Chegou o Toca Tudo do Pará. Eu já quebrei a cara em nome do amor. Mais de mil vezes tentando acertar. Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor. Nem que eu leve um não, eu prefiro arriscar. Quem sabe canta aí! Eu vou pagar pra ver até onde esse amor vai dar. Chegou Moraes Palmares! Pra... Enquanto durar, eu vou te amar intensamente. Marquinho, se a casa com... Ele e as primeiríssimas. Ambas... É que eu tenho muita, né, Marquinho? Não vá se culpar, já tô preparado que na vida nem tudo é pra sempre. Agora a gente vai dançar forró. Segura. E pra cá, te liga aqui, ó. Caixa de... Moraes. É isso aí, Wesley Safadão. Na vida nem tudo é pra sempre. Vamos cantar. Verdade, na vida nem tudo é pra sempre, né? É melhor chorar por amor do que nunca ter amado. Eu não quero sofrer arrependido por não ter tentado. Os caçadores do rock. Eu deixo você fingir que me ama, me dê momentos de felicidade, mesmo que depois a alegria se transforme em saudade. Eu deixo você fingir que me... Abraço forte ao filho. Dê momentos. Tá ele e toda a equipe lá do Luso. Um abraço forte aqui do Moraes. Alegria se transforme em saudade. Ei, Davidson! Eu já quebrei a cara em nome do amor, mais de mil vezes tentando acertar. Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor, nem que eu leve um não, eu prefiro arriscar. Eu vou pagar pra ver até onde esse amor vai dar. Só tente lembrar, enquanto durar, eu vou te amar intensamente. Se acaso acontecer, amanhã você me deixar. Não vá se culpar, já tô preparado que na vida nem tudo é pra sempre. Ei, Xande, quebra a cara, todo mundo já quebrou, mas que a vontade de ser feliz seja maior do que o medo de amar novamente. Vamos pagar pra ver, safadão. Simbora, vamos! Mais tarde em Moju, hein? Quebrei a cara em nome. Mais tarde tem Moraes em Moju. Vezes lá na Vila Laranjal. Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor, nem que eu leve um não. A galera do Vetron tá aqui no Moraes. Pra ver até onde esse amor vai dar. Só tente lembrar, enquanto durar, eu vou te amar intensamente. Se acaso acontecer, um abraço forte aí pra Morena, já, a cabeleireira considerada lá de Tailândia. É pra sempre. O Morena. Ai. Nossa, quente demais! Ô, Rosa! Rosa, menino! Olá, Bruno Vila! Ultra Promoções! Vai ver que o frio é maior quando eu não for mais no seu cobertor. Nem ouvir minha voz dizendo: já é hora, acorda, amor. Ainda é tempo pra nós, seu lugar é aqui. Nem passou, nem vai passar. Quando a gente ama é assim, briga e separa, quebra a cara e volta. Vê que sem o outro a vida não tem graça. Me liga agora, tô te esperando. Eduardo, deixa gravar, deixa gravar, Dori, deixa gravar. Tô imaginando suíte 14. Banheira de espuma. Só nós dois se amando e a lua testemunha. Canta a luz de vela, champanhe com cereja. E a vida inteira o nosso amor e sobremesa. Banheira de espuma. Nós dois se amando e a lua testemunha. Atrevidos do dólar. Luz de vela. Amigo Eric também tá por aqui. Cereja. Thiago do Palio. Nosso... Bora, Josué! Ai. Eita, porra, sou seu menino! Vai ver que o frio é maior quando eu não vou mais no seu cobertor. Tenho vi minha voz dizendo: já é hora, acorda, amor. Ainda é tempo pra nós, seu lugar é aqui. Nem vazou, nem vai passar. Quando a gente ama é assim, briga e separa, quebra a cara e volta. Vê que sem o outro a vida é tão sem graça. Me liga agora. Tá por aqui, amigo André. Eu vou... Esse aí não tem real, ele só tem dólar, o André. Banheira de espuma. Nós dois te amando e a lua testemunha. Jantar luz de vela, champanhe com cereja. E a mini